one departure, watching left transition. Departure 4187, right turn after departure. Squawk, max for 26, tower to approach control 120, that's all it. Departure 7-9, with the back correct. Departure 2-7, push back. Thank you. to take off.

1-2-5-1-2-5-1. 0, descarga 2, metade, destino 0, aposta estabilidade. Salvador, voo 9744, aproximação final e área de freio rodando. Voo 9744, autorizado pouso, 1-0, voo 9744. 3225, autorizado o final do procedimento, linha 7600, descarga 2000, a gente tem 0111, reporta a estabilidade.